asas e tetas. E um dia, um alado boi se esborracha na feira. De pedaço pra todo lado, um pedaço pro menino barrigudinho de Catirina Pereira. Vai pele, osso, dianteira, pro bêbado da feira. Alcatra pro gerente, chão pra tapioqueira. Colchão mole pros peitos de nicotina. E lombo pra moça faminta das tetas de cafeteira. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seus vozes.